De volta com o programa Ensino Básico em Revista, hoje com a terapeuta ocupacional, né, nossa amiga Silvana Cristine de Oliveira. Me perdoe, Silvana, por tê-la apresentado como psicóloga. Imagina, sem problema. Isso é coisa que acontece. Terapeuta ocupacional. No bloco anterior, a gente falava sobre sobre problemas, né, que a pessoa pode ter. Problemas mentais, de uma certa forma, né? Geral. Mas você, como cidadã, você vê que é a sociedade que provoca esses males nas pessoas ou é alguma coisa genética? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que a gente tem as duas coisas. Eu acho que a sociedade hoje provoca, eu acho que é uma das pontes, um dos princípios que pode provocar a doença mental, o sofrimento mental. Eu acho que tem doenças que são genéticas também. A mesma doença, ela pode ser provocada tanto pelo contexto social, tanto por uma questão genética, fisiológica, né? Eu acho que o que a gente vive, o nível de cobrança em termos sociais, eu acho que isso não só hoje, mas eu acho que ela vem crescendo, né? A coisa de uma cobrança de... Tudo é muito volátil na vida. Tudo, né? A gente está sempre preocupado com o que vai acontecer, com a coisa... Então, acho que assim, a gente não consegue ver muito agora, muito presente, né? Tudo tem que estar ligado a uma coisa para amanhã, para depois, para daqui 10 minutos, para daqui... Então, acho assim, o tempo ele fica curto. No sentido da gente se perceber como pessoa, se descobrir no que se sente, nas relações, né? O ser mais natural, o não seguir tanta as regras, gera uma série de sentimentos, né? Então, eu acho assim que o contexto social, ele provoca, né? Ele vai gerando situações em que a gente não consegue lidar e não percebe que não consegue lidar. Então, acho que a falta de consciência que a gente tem das coisas que a gente vai fazendo, não é que a gente não sabe o que está fazendo, mas assim, tudo o que implica, né? Eu acho que a gente tem uma consciência muito limitada. Eu não estou dizendo todo mundo, estou falando de uma forma mais geral, né? Mas assim, a gente não consegue perceber o que significa, por exemplo, almoçar correndo todo dia, ou não conseguir conversar. A gente hoje, por exemplo, as questões... Eu sempre discuto isso com as pessoas, né? As questões dos computadores, que a gente... É o WhatsApp, pelo celular, é o e-mail. E assim, a relação olho a olho, né? A coisa do tocar, um abraço, uma coisa... Isso vai se perdendo. E isso é importante, né? O ser humano necessita de acolhimento. Ele necessita de ser aceito, de ser querido, que todos nós queremos, de uma forma ou de outra, nós queremos, né? Ser amado, ser querido, ser considerado fortes, importantes, capaz, né? E acho que quando isso, no nível de expectativa que as pessoas vão colocando, que a gente tem que ser cada vez melhor, e de um jeito que não dá tempo de digerir, eu acho que isso vai afetando quando a gente não consegue responder a tudo que é pedido. E a gente não consegue mesmo, todos nós, né? Aquele que consegue, ele está perdendo alguma coisa também. Ele está deixando de fazer alguma coisa para conseguir dar conta daquilo. E lá na frente também vai surgir um buraco. A síndrome do pânico seria uma reação a esse isolamento que você citou? Isolamento das pessoas, por exemplo, não ter mais esse olho a olho, as pessoas ficarem... Eu estou aqui nessa sala, às vezes... Tem famílias que o pai está numa sala, a mãe está na outra sala e eles não conversam, eles estão teclando. Certo. Esse tipo de doença, entre aspas, poderia ser gerada porque as pessoas estão se isolando tanto que elas não conseguem mais, ou não vão conseguir num futuro próximo conseguir mais viver em sociedade? Eu acho assim, dizer que é só isso é uma coisa, para mim seria muito sério, porque você limitaria a uma única condição. Eu acho que isso também pode influenciar, né? A síndrome do pânico pode causar por várias situações, né? Por traumas, certo? Por situações de infância que já foram vividas, dependendo na época que ela acontece da vida da pessoa. Por uma situação que estava, vamos supor, adormecida e que acontece. Por situação que ela vive uma situação, vamos supor... A batida de um carro e que desencadeia outras coisas que estavam, entendeu? E que a pessoa não sabia, não tinha consciência. Então, acho assim, toda doença, ela não é uma única coisa. Eu sempre vejo como um copo de água, tá? Que tá cheio. Você vai enchendo. Aí, uma gota de alguma situação cai e ele transborda. Então, a gente olha aquilo como o fator. Às vezes, aquilo foi só a gota que desencadeou o processo. Mas tem muito mais coisa por trás. Entendeu? E aí, para a gente compreender no processo, a gente precisa entender essa pessoa nesse todo, nessa história dela, né? Por exemplo, para a gente que é TO, por exemplo, né? Eu faço o pessoal que tem dificuldade, tem fobia social, tem, né? Eu faço acompanhamento, por exemplo, a gente vai, a pessoa tem medo, vai fazendo tratamento, acompanha fora. Né? O pessoal fala o acompanhamento terapêutico, né? E eu falo que é a própria sessão de TO, só que no sistema externo, tá? Então, vai ao supermercado, vai ao cinema com essa pessoa, vai trabalhar as dificuldades que ela tem. Mas para isso acontecer, você precisa entender como ela está, como ela se sente, como ela se situa. Não é uma coisa que você vai sair e ir fazendo, entendeu? Tem uma história para compreender dessa pessoa. Tem um sofrimento. Não é frescura como a gente acha. Entendeu? Muitas vezes a gente imagina que frescura. Bota lá que vai em frente. Não é. É muito sofrimento. É um sofrimento atroz. É angustiante. Sabe? Ela tem vários sintomas que ela apresenta. A mão sua. Tem dor de cabeça. Existe um pavor intenso que imobiliza muitas vezes. Né? Então, eu acho assim, não dá pra gente olhar, e a gente olha também como frescura, porque a gente não entende. Também tem isso. Então, a gente também tá do outro lado que não compreende a coisa. Né? Então, conhecer, ter um olhar, eu acho, pra tudo na vida, independente da doença ou não, de por que será que aquilo tá acontecendo daquela forma? É quando a gente se pergunta por quê, ou a gente para só para observar, sem pôr julgamento nenhum, se está certo, se está errado, se deve ou se não deve, se cabe ou se não cabe, eu acho que a gente enxerga um pouco além, né? Então a gente começa a olhar aquela pessoa um pouco além. Isso permite a gente se relacionar de outro jeito, ter ações de outro jeito, não se sentir ameaçado e não ameaçar o outro, no meu ponto de vista. Não sei se te respondi. Ah, legal. Na sua opinião, Silvana, qual é o pior mal, os piores males da nossa sociedade atual? E qual seria a previsão do futuro para essas coisas? Nossa, que pergunta difícil! Porque se continuar nesse ritmo, eu não sei, eu acho que o ser humano vai acabar se aniquilando. Esse individualismo exacerbado que a gente está vivendo atualmente. Né? O egoísmo, as pessoas estão se tornando, voltando egocêntricas demais, entendeu? Olha, a previsão para o futuro, eu não faço a menor ideia. Não é cartomante, né? Eu não faço a menor. Mas assim, eu acho que, para mim, o meu maior mal é o que a gente não consegue enxergar o outro igual a gente, no mesmo patamar. Né? Um ser humano igual a gente, com dificuldades, com desejos, com sentimentos, com vontades, com capacidades. Eu acho que a dificuldade nossa é de ver o outro de igual para igual. O que eu quero dizer de igual para igual? Ah, o outro é médico e ele é um engenheiro, então diferença. Não, é que ele é um ser humano. Ele tem que ter a oportunidade que o outro tem. Se ele não é médico, ele não é TO, ele não é. Mas ele é um ser humano que é importante, do mesmo jeito para a sociedade. Esse médico é importante? Aquele também é. Aquela outra pessoa também é. Essa outra pessoa também é. Eu acho que, para mim, o meu mal é a gente não conseguir se enxergar num contexto mais coletivo. Né? Não é aquela coisa assim, somos todos amigos, não é disso que eu tô falando. A coisa de que, assim, ele também. Isso, ele tem. E entender que nós somos responsáveis por tudo que acontece na vida. Nós não somos, eu não tenho nada a ver com isso. Se tem fome, eu não tenho nada a ver com isso. Se tem a crise lá, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho. Posso até não saber direito como é que eu faço parte desse contexto pela minha falta de consciência. Mas eu sou a responsável. Quando eu não percebo que uma ação minha emite uma série de outros comportamentos, quando eu estou numa determinada situação e isso não, eu não tenho uma ação que deveria ser justa, honesta. Então, para mim, o maior mal do mundo é esse, entendeu? Nós sempre aqui nesse programa, a gente sempre bate numa tecla. O mundo está caminhando para um capitalismo extremamente selvagem. E as pessoas estão extremamente consumistas. Isso também pode ser taxado como um mal? Nós vamos deixar a resposta da Silvana para o próximo bloco, tá, Silvana? Vamos fazer um intervalo musical, voltando já já. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo amor de magoar. Tive sim, outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E eu vou calar, pois não pretendo amor de magoar. Ai, ai, pois não pretendo amor de magoar. Ai, ai, ai, ai, pois não pretendo amor de magoar. Ai, ai, pois não pretendo. Amigos, estamos de volta com a terceira parte do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com a terapeuta ocupacional Silvana Cristina de Oliveira, né? E no último bloco você fez uma pergunta, Clécio, para a Silvana. Dá para repetir, por favor? Se o consumismo exagerado que a gente está vivendo nessa época em todos os países, porque a gente está vendo isso em todos os lugares, é um problema de saúde pública mental. Ou saúde mental pública. E como que a gente faz para consertar isso? Primeira coisa, eu acho que eu já entendi o seu ponto de vista. A primeira coisa, a gente tem que se entender. Tem que gostar da gente primeiro. Isso. Tem que começar a olhar pra gente primeiro. Isso. Eu acho que isso daí já é um primeiro passo. Isso. Né? E depois, o que, que a gente faz? Eu acho assim, se a gente conseguir se entender, se conhecer um pouco melhor, a gente vai entender quais as nossas necessidades. Você vai ter consciência do que você necessita. Nisso, você não vai usar subterfúgios para aquilo que você necessita. Eu não estou dizendo que é uma coisa simples de se fazer, como se fosse, né? Uf, mágica. Isso. Não, eu acho que é um trabalho interno grande para todo mundo. Quando você consegue perceber o que você necessita, você precisa aceitar que você necessita disso, né? Vamos supor, você falou do consumismo. E aí, por exemplo, eu gosto de comprar roupa, eu necessito comprar roupa. Por que que eu necessito? Porque comprar roupa determinada, estar na moda, me faz me sentir bonita. Me sentir bonita me faz me sentir, tô falando de forma bem grosseira, tá? Que o outro me aceite, me ache interessante. Determinadas roupas me faz parecer inteligentes, certo? Isso tudo, quando eu vou percebendo que eu estou colocando na roupa ou em outra coisa, outra coisa que eu consumo, essa minha necessidade, quer dizer, então não me sinto tão inteligente, não me sinto tão bonita, não me sinto tão capaz. Entendeu? Eu começo a perceber por que que eu preciso daquela determinada coisa. Aí eu vou tentar entender por que que eu não me sinto tão bonita. E aí a gente vai lidar com os valores de beleza que é colocado, não é? Mulheres magras são bonitas, mulheres gordas não são bonitas. Aspado isso que eu tô falando, né? Mulheres loiras são mais interessantes que mulheres. Cabelo longo é mais sensual. Quer dizer, tudo isso vai fazer eu entender como às vezes eu desejo algo, porque lá na televisão mostra, né, que tal perfume com determinada mulher daquele, né, num determinado corpo me faz me sentir. E aí eu vou buscar aquela imagem, porque eu quero ser vista daquela forma. Quando eu percebo isso, eu posso começar a olhar e questionar, será que isto é tão importante, é verdadeiro? Então, quando eu começo a me perguntar isso, quando eu começo a olhar, eu talvez comece a entender que eu tenho coisas, capacidades, e aí eu vou descobrindo naquilo que eu sou capaz, e aí a minha necessidade de consumir determinada coisa ou outra possa diminuir, entende? Porque aí eu não tô levando para a coisa em si. Eu tô saindo da coisa, saindo do externo e indo pro meu interno. Que é a resposta. Para mim, quando não que a gente não tenha que ter ações públicas. Você ia perguntar uma coisa, Toninho, não ia? Não, pode continuar. Eu acho que assim, ações públicas são importantes, mas se a gente não ensinar as pessoas a se olharem, a se conhecerem, a gente vai pôr no externo a resposta, ou num herói a resposta. Exatamente, eu acho que a gente acaba sendo, a sociedade, né, acaba determinando a sua forma de agir, de pensar, né? Isso. É uma sociedade de consumo que a gente vive. É uma sociedade que, principalmente o Brasil, assim, os países do mundo inteiro, buscam sempre um estereótipo de uma pessoa. Isso, isso. Aquele é o perfeito. E aí, eu quero ser igual a ele. Isso. E aí as coisas só se dão para se mudar se for a partir de você. Eu acredito muito nisso. Se, por exemplo, o estereótipo muda para mim, né? Se a beleza não é aquele tipo de mulher, mas para mim existem outras mulheres bonitas, outros homens bonitos, vamos dar exemplo. Ou determinada capacidade não é daquele jeito, é outra. Eu começo a ter uma ação diferente. Em função de que eu começo a ter uma ação diferente, a partir da minha ação, o outro vai conversar comigo. O outro pode olhar diferente. E ele começa a mudar. Então você vai dizer, ah, mas isso vai... Isso, mas o externo não dá, porque a gente não consegue mudar se eu não acreditar nisso. Eu vou elaborar coisas que podem ter alguns efeitos, certo? Mas não vão ter duradouros. Por quê? Você está levando de fora para dentro. E não uma mudança de dentro para fora. Em que as pessoas vão se enxergar e vão poder ter ações diferentes. A cada dia, a cada momento, enxergando as coisas. Olhar uma propaganda e tá lá e você discute com outro. Olha, tá vendo o que ele tá dizendo, sei lá, subliminarmente? Que às vezes a gente nem percebe. Porque, entendeu? E aí isso vai fazendo consciência. Né? Isso vai, como nas escolas, à medida que a gente se trabalha, ou como profissional, por exemplo, eu que me trabalho no hospital de custódia, à medida que eu vou me mudando, a minha ação e a minha leitura sobre a doença, sobre o comportamento humano, ela vai mudando. Hospital de custódia? É. Eu trabalho no hospital de custódia de Franco da Rocha. Que legal, pensei que já tivesse fechado aquilo. Não, tá longe de ser fechado. Tá bom. Um pouquinho sobre essa sua experiência, Silvana. Legal. Ah, eu tô lá há 4 anos, 9 meses, mais ou menos, né? O hospital de custódia é uma coisa que eu acho assim, aprendi muito com ele, em que sentido? Em olhar para o ser humano, né? Eu falo que ele me ensina muito, e você olhar o que a gente pode fazer com o ser humano. Né, o que a gente, todas as pessoas, a gente fala, nossa, mas eu sou responsável, de uma certa forma, né? Tô dizendo, eu me sinto, né? Não que não preocupe ninguém. Porque eu acho que às vezes a indiferença da gente lidar com o mundo, né? De ver as misérias, né? Fazem pessoas irem para o hospital de custódia, né? O hospital de custódia é um lugar onde as pessoas que cometeram crime, têm problemas de sofrimento mental, saúde mental, né? Que é o antigo manicômio judiciário. Então, lá é um lugar que, assim, é muito difícil de se trabalhar. Faz parte da Secretaria de Administração Penitenciária, né? E é uma dicotomia muito grande, porque é um hospital e ao mesmo tempo é um presídio, porque as pessoas não têm liberdade de sair, né? E como olhar para as pessoas que cometeram crimes, que a gente tem medo, que a gente acha que tem que ficar lá dentro mesmo, não pode sair, entendeu? E eu me questiono sempre e reflito sempre, né? O que será que eu tenho medo? É só da violência, né, deles, né? Porque eles cometeram, eles são perigosos, né? Eu pergunto, a violência silenciosa que a gente faz, que o ser humano faz, né? O que a gente está vivendo de violência e a gente não sabe como lidar, não consegue ter respostas, né, para minimizar isso. Então, esse trabalho me faz refletir muito sobre o mundo. E em cima disso é que eu acredito que a resposta está dentro da gente, de cada ser humano. Na sua ação, no seu jeito, de como a gente vai olhar o outro ser humano. O que ele tem ou não de possibilidade. Às vezes o cara tem alta, né? E aí eu falo, nós vamos mandar para onde? Né? Porque ele tem saúde mental, ele precisa de tratamento, ele precisa cair na rede de saúde mental, né? E as pessoas têm medo, né? Quem que vai empregar? E eu acho natural ter medo. Você não teria, eu também teria, né? Como é que você vai empregar alguém que cometeu um crime, não sei o quê, né? Você fala, como é que... Mas se a gente também não der oportunidade, ele também não vai. Entendeu? E qualquer um de nós pode fazer. Isso, o pessoal fala, você é maluca, né? Eu falei, não sei, você não sabe o que, que vai acontecer lá na frente, o tal do futuro, né? Você não sabe o que se passa pela sua cabeça, você não está livre de ter um transtorno. E de cometer alguma coisa que você não deveria ter cometido, mas que você comete. Então, o hospital me faz muito refletir essas coisas, né? Lá tem psicólogo, lá tem assistente social, tem médico psiquiatra, tem agente de segurança que trabalham no processo de reabilitação. Mas é um processo difícil, né? Porque é lidar com pessoas que ninguém quer no meio social. E alguns chegam a ser reabilitados? Tem gente que sai e consegue restabelecer a vida, se fazer o acompanhamento com medicamento, com tratamento. E tem gente que volta, sai, comete outro crime e volta. Tem gente que sai porque a família não aceita e não tem para onde ir e comete outro crime porque é o único lugar que tem e quer voltar para lá. Silvio, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos já já. Ok. Tanta paz, dessa vez felicidade exagerou comigo. Só me encontrei quando a você me entreguei. Deixei meu coração contigo. Tô feliz demais, sinto tanta paz. Dessa vez felicidade exagerou. Só me encontrei quando a você me entreguei. Deixei meu coração contigo. Viver sem teu amor, sei que seria o meu fim. Muito obrigada por você cuidar de mim. Você me marca e remarca a cada dia, tintim por tintim. Como é gostoso amar alguém assim. Tô feliz demais, sinto tanta paz. Dessa vez felicidade exagerou comigo. Só me encontrei quando a você me entreguei. Deixei meu coração contigo. Viver sem teu amor, sei que seria o meu fim. Muito obrigada por você cuidar de mim. Você me marca e remarca, a cada dia tintim por tintim. Como é gostoso amar alguém assim. Tô feliz demais, sinto tanta paz. Dessa vez felicidade exagerou comigo. Eu só me encontrei quando a você me entreguei. Deixei meu coração contigo. Deixei meu coração contigo. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje com a nossa querida amiga aqui, a Silvana Cristina de Oliveira, que é terapeuta ocupacional, né? E no último bloco a gente falava sobre a sua experiência, já que ela trabalha no Hospital de Custódia, né? Isso. Em Franco da Rocha. E no último, o que a gente dizia mesmo? Eu ia fazer uma pergunta para ela, justamente a hora que ela tocou no ponto-chave, família. Eu acho que família é tudo, né? E a família hoje em dia está tão desagregada, ela sente isso. Você disse que às vezes essas pessoas saem, mas não são aceitas. E elas cometem o crime novamente. Será que elas cometem para poder voltar? Alguns sim. Alguns que, por exemplo, que são, já estão lá 12, 13, 14, 15 anos, não tem para onde ir, né? Às vezes sim, eles trazem isso, né? Uhum. Às vezes, e não é nenhum crime absurdo que se comete. Vocês roubam uma maçã, vocês fazem um furto, qualquer coisa. E tem pessoas que não, que cometem um crime porque assim, uma coisa é você ficar confinado, certo? Você está confinado e lá você não vai ter como experienciar o viver da vida como é que fora. Tem outras experiências do confinamento, tá? Que também é difícil, né? Que são conviver com outras pessoas com problemas, com outros, ter outros relacionamentos, ter que lidar com a sua própria doença, ter consciência da doença que muitos não têm, tá certo? Outros têm, né? E não ter outro, não conhecer outro caminho, e você ter que mostrar um outro caminho que seria, né? Ou trabalhar, vamos dizer, honestamente, ou trabalhar para ganhar um salário mínimo, quando você pode ganhar de outro jeito dinheiro, né? 2, 3 mil. Também se tem escolhas, né? Não é fácil determinadas escolhas. Aí a gente fala, não, mas por que que ele não aceito escolher ganhar 700 reais. Eu também não gostaria de ganhar só 700 reais. Tudo bem, eu não vou sair roubando, matando, mas eu tive alguém que me conseguiu me ensinar que isso não pode, eu consegui absorver valor de vida. Essas pessoas, o valor de vida é completamente diferente da gente. Muitas vezes elas vêm, como você estava dizendo, de uma cultura familiar que o crime é o normal, né? O valor essencial deles delas. Referência de vida, de valor de vida, é completamente diferente. E isso a gente precisa entender, senão a gente não consegue trabalhar, porque não é o nosso valor. Então, para isso, você precisa compreender qual é o valor de vida que essa pessoa teve, a cultura que ela cresceu, o que ela reconhece como valor. Ou quando se tem um valor, né? Porque às vezes cresce sem tão nada. Quando você fala de família, eu acho que família é muito importante. Mas eu acho que culturalmente a gente tem um tipo que implica em família, que é a formação pai, mãe, né? Para mim, família é uma coisa muito maior já no contexto. Eu acho que pai e mãe são importantes, são fundamentais na vida de uma pessoa. Ou alguém que ame essa pessoa. Que às vezes pode não ser pai e mãe, entendeu? Alguém que ocupe um papel de proteção, de alguém que dê referências, entende? Pode não ser pai e mãe, pode ser um tio, pode ser um amigo, mas que esteja todo dia lá. Então, para mim, família tem muito isso. E muitas vezes eles não têm pai e mãe. E até por causa de algumas coisas que cometeram, é difícil família aceitar. Né? É muito difícil, não é uma coisa simples. Pra gente também chegar aqui, taca pau na família também, que tem. Não é simples, né? Porque essa família também passou por muita coisa. É, se você for pegar a estrutura dessa família, como ela vem, nossa, ela está toda arrebentada também. Ela não tem condição de receber. E nós não temos um outro sistema para fazer algo diferente. Ainda, pelo menos. Né? Então, eu acho assim, por isso que eu falo que a gente é responsável. Né? Porque não é só sua mãe e esse pai, né? É a escola, para mim é o Estado, para mim é o vizinho, entendeu? Que às vezes está vendo e passa liso e não quer saber, entendeu? É quem está andando na rua e vê determinadas coisas e também não se posiciona. É lá o deputado, é lá o vereador, entendeu o que eu estou falando? É lá o prefeito. Quer dizer, para mim, somos todos nós, com ações e poderes diferentes. Né? Que tem que ter, mas somos todos nós, nesse sentido eu digo. Nossa experiência, a gente está muito acostumado com isso, né, Clésio? Às vezes a criança chama a atenção, cria algum probleminha, porque ela está pedindo socorro. Peraí, eu preciso da sua atenção, né? Por favor, vamos conversar. Você não sente isso também, Clésio? Ah, ultimamente, assim, eu entendi que eu tenho vontade de chorar na escola. Dá mesmo vontade. Porque você, a criança, ela vem, ela te abraça com aquele carinho, sabe? Você vê que é com carinho. Às vezes até muda de atitude só pra te agradar, porque você falou alguma coisa, você consegue mudar. E quando você vê aquela mudança, você sente aquela mudança, nossa, isso é muito bom, né? Porque, de uma certa forma, você salvou alguém. Eu encaro dessa forma. É, e eu acho que é isso agora. É aquilo que eu penso. Só que não dá pra você fazer isso sozinho. Né? Essa coisa na escola, se a gente pensar, quer dizer, você tem lá quanto? 40, 45 alunos? Por sala. Por sala, quer dizer, você tem que dar um conteúdo, fora o conteúdo. Agora, a atuação faz diferença se você não lê aquela atitude da criança como agressiva, mas como um pedido de socorro, faz toda a diferença na atuação. É essa leitura que eu falo. Quando a gente pode olhar para a criança, porque às vezes a gente lê de que jeito? Nossa, essa criança é indisciplinada, não é assim? Às vezes é natural, a gente também tem filho, ou se não tem filho, também trabalha o dia inteiro, tem dia que a gente também não tá. A leitura da gente é difícil, às vezes. Então, ler sempre com pedido de socorro é difícil, mas quando a gente consegue ler, que não seja vagabundagem, indisciplina, né? Agressividade, ler com pedido de socorro, a tua ação vai ser diferente. Na atuação, ela mobiliza uma ação da criança diferente. Aquela criança vai responder diferente. Agora, isso teríamos que ser todos nós. Isso na rua, entendeu? Né? Quando uma criança, exemplo, para no farol e pede um dinheiro, a gente olha com descaso às vezes. Tá me perturbando, eu não quero, eu não paro para pensar, meu Deus, o que eu posso fazer, né? Para essa criança não estar mais no farol. Não é levá-la para casa, eu não estou dizendo isso. Mas sabe, eu posso lá no meu vereador dizer, escuta, o que tem de programa? Eu posso lá, a gente não faz isso. É essa a responsabilidade. É aquela questão do voltamos ao egocentrismo, né? Que a gente está vivendo, esse individualismo. Eu fecho o vidro e vou embora e acabou meu problema, né? Isso. E aí é que eu digo que a gente é responsável. É nesse sentido, né? Que todos nós somos. A gente tem uma parte que a gente é responsável. A gente fala, o poder público não vai. Ele não faz, mas eu também não estou lá para cobrar ele. Eu também não estou lá para dizer, olha, o que você está fazendo com o meu dinheiro do meu imposto? Eu não estou dizendo que é simples fazer, eu não estou dizendo que a gente... Ah, mas a gente não tem tempo. A gente tem tempo se a gente entender que isso é importante. As prioridades mudam na nossa concepção. Quando a gente considera algo importante, a prioridade... Por isso que eu digo, essa mudança ela tem que vir interna. Eu tenho que achar que isso é importante. Tem que ter espaço dentro de mim. Né? O valor daquela vida tem que valer para mim diferente. Quando a gente fala, né, o cara comete o crime, a vida da gente não é valorada, ela não é mesmo. A dele não é. Como é que ele vai valorizar a vida nossa se ele não valoriza a dele? Exatamente. E ele não sabe o que é isso, então não dá para imaginar que ele vai entender o que a gente está falando de valor, ou que ele vá pôr, achar que se não tirar a vida da gente, ele está tirando alguma coisa. É diferente, a cultura dele é diferente. Né? É, realmente, tem que fazer alguma coisa, tem que ajudar, porque as pessoas estão clamando por mudanças, mas a mudança tem que partir de cada um, né? Isso. Se não começar de cada um, começar a olhar as pessoas, o nosso semelhante como nosso semelhante, como você já disse várias vezes aqui, não vai mudar nunca. A tendência é só aumentar o caos que está a nossa sociedade mundial, não só nosso país. Tem que enxergar as outras pessoas como pessoas. Agora, né? Eu, como conheço pessoalmente a Silvana, posso dizer que isso não é só discurso, não. Ela tem um jeito assim, ela que mete a mão na massa, né? Eu tento, pelo menos. Eu tento. Eu acho que a gente só sabe algumas coisas se a gente fizer viver aquilo. Eu, de fato, tento viver isso. Né? Não sou perfeita, tenho erros, erro, mas assim, eu tento muito viver isso que eu estou falando. Eu acredito muito nisso. Só de você, desculpa a palavra, ter coragem de trabalhar num lugar desses, né? Já mostra o quanto você tem um objetivo focado e você coloca isso que você acabou de falar pra gente aqui em prática, né? Porque às vezes, na realidade, não é qualquer um que tem, assim, como eu poderia dizer, para não ficar muito... teria que ter coragem para poder estar fazendo isso. Você conviver no meio dessas pessoas, como você mesmo diz, são pessoas que às vezes a gente, opa, peraí, a gente tem medo. Então vamos falar para os nossos deputados criar uma pena de morte que eliminou, acabou, né? Não, vamos tentar uma outra coisa diferente, né? Vamos tentar salvar essa vida. É bem isso. Eu acredito muito nisso. Eu também acredito. Que as pessoas não são assim porque elas querem. É bem isso, eu acho que isso. Ninguém chega em nenhum lugar porque quer, só por vontade. Eu acho que tem muitas coisas envolvendo isso. O senhor já dizia isso, né? Que o homem é bom, nasce bom. A sociedade é que transforma. É, isso mesmo. Silvana, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, né? Afinal, nossa, esse papo foi muito maravilhoso. Mas eu gostaria de convidá-la para que venha outras vezes aqui bater um papo com a gente, tá? Tá, eu agradeço muito. Para mim foi uma honra, uma oportunidade inesquecível. Eu agradeço muito mesmo. E quando vocês quiserem... alguma coisa para o nosso público aí, nesses últimos minutos, você tem alguma mensagem? Eu acho que é o que eu falei. Eu acho que a mudança, ela está dentro da gente. Se a gente pudesse olhar, se conhecer, poder... aceitar o que a gente tem de limitação, que todos nós temos, a gente vai conseguir aceitar melhor a limitação do outro. E eu acho que a gente vai fazer muitas mudanças no mundo, a partir da gente mesma. É isso, amigos. Queremos agradecer a sua audiência e convidá-los para que estejam conosco, né? Nessa quinta-feira agora, às 17 horas, sempre com reprise aos sábados, às 13 horas, tá? Sempre aqui pela Rádio Scar 95,3. Escute diferente. Agência de Inovação da UFSCar, Minuto Patente. No processo de produção do biodiesel também se obtém a glicerina, um produto muito utilizado na produção de xaropes, sabonetes e ração de animal. Mas nesse tipo de produção, a glicerina sai contaminada com soda cáustica, inviabilizando o seu uso. No processo desenvolvido na UFSCar, o catalisador utilizado na reação é um sólido que não se mistura nos líquidos do processo. Com isso, no final da reação, o catalisador pode ser facilmente separado do biodiesel e também da glicerina. Podem ser citadas como vantagens desse processo a obtenção da glicerina pura, o reaproveitamento do catalisador e a redução...